lembre-se da verdade, do caminho e do amor, pra viver uma vida triste, solidão. Ei, aceite a Jesus, que Ele garante uma vida eterna e cheia de luz. Vem, receba esta luz. Governa todo ser, todo ser. Esqueceste da verdade, do caminho do amor, pra viver uma vida triste, solidão. Ei, aceite a Jesus, que Ele garante de